tá 3217, pronto, ponto espera. 3217, autorizado, a linha ainda colapso, estamos 0, 170 graus, 07 graus. Ele é como 0, tá 3217. Leda Grata. Oceaner 6394 para o táxi do B104, autonomia de 3 horas e 30, até na Salvador. Salvador, com seu telescópio? Seu B104. Livre táxi 6314, parte principal e Inca, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 06. 06, autorizado para o ponto de espera 90, vai chamar a torre 7895, Oceaner 6394. Salvador, o Oceaner 6355 está com 125 a bordo, alterna Galeão, 5 horas de autonomia, pronto, táxi. 355, livre táxi, seguindo o horário da companhia, está ponto de espera, quando lá, torre 1895, ajuste no 0 no meio. 1-0 no meio, segue o 20 da companhia, quando lá, 1895, Oceaner 6355. 9228, observando o segundo tráfego da Avianca, ingresso Juliette até o 09. Azul, segundo Avianca, Juliette 09, 9228. Número 7, decolagem 31, 120, decimal 8. 1208, bom dia. Oceaner 6394, pode espera da Nutella, está pronto. Oceaner 6314, autorizado a alinhar e decolar pista 10, 170 graus, 620 graus. Autorizado a alinhar e decolar cabeceira 10, Oceaner 6314. Vai direto daí? Exato. Direto daí, obrigado. Oi, Salvador, boa tarde, Oceaner 6355, ponto espera 10, pronto. 6355, boa tarde, ali mantém. Ali mantém na 10, Oceaner 6355. 69, Guarulhos autorizado em 360, uniforme do 1-0, acertamos o Bravo Eco Salvatério. Escola da 1-0, com curva à direita na subida da El Leda Mótima. Adiciona 5063, controle 1208. Autorizado Guarulhos 360 via Upper Zulu 1-0 até Taubaté. Decola da 1-0, curva direita na saída da El Leda Mótima. O transponder 5063 e o controle de saída 1208, gol por 1-9. Correto, no 1-9, chama pronto para o estacionamento. 1-9. Mike foi bravo, autorizado até o gate 07. Gente, autorizado até o gate 07, Mike foi bravo. Reboque, está finalizando o reboque? Gente, reportará. Quatro, 208. 208, 63 ou não, 4. Salvador, Mochaner, 63 ou não, 4. Decolou na Momo, vai cruzar agora 2400. Rodrigo, 4, subiu 340, sai da Momo. 340 na Momo, Mochaner, 63. 1 ou 4. 869, desça para 2016, livre LS, X-Ray. 2016, livre LS, 869. Azul 9543, chame Recife, 251, alterno 3395. 251, 3395, azul 9543, boa. Voador, é possível coordenar pro de Motiva pro 3217? Pode. Guarda. Para o Xará 6355. 31. Guardião 01, prossiga. Estacionado no Pátio do Brasil, piloto comando Major Borré Anderson, PAD 04, missão policial, mantendo 1-7. Nós ficaremos falando com o Pro Azul e vai fazer o patrulhamento de Calidoso na escolta da operação americana. Ok, tem livre decolagem, 180 graus, 05 nós, Guardião 01. Informações, vamos na fora do solo, 01. Cinco, 208, boa, 6355. Dois, Salvador, Guardião 01, para o sol. Guardião 01, prossiga com, vai prosseguir com o ProSul. E confirme o sobrevoo, será via Orla? Afirmativo, o sobrevoo será via Orla, ingressando ali próximo a Pituaçu, para acompanhar a delegação, mantendo 1-1000 pés. Afirmativo, então chama o controle 1208, Guardião 01. Controle 1208, grato. Copia 2231. Já o Guardião 01. 01, boa tarde, prossiga. 01 decolou de Salvador, hoje é um voo de 30 minutos, acompanhando aqui a delegação americana de escolta, mantendo no meu pé no setor próximo à Pituaçu. Permanente. 1-1-1-2-0-8, controle. Correto, chama pronto para o estacionamento 2231. Camaral 2231, para informação, não cumpriu a restrição 1-1-0. Gente, vou informar então o controle se vai cumprir inferior ou coordenação. Gente, 2231. Concentra agora em 1251. 251. O Guardião 01, Salvador. Guardião 01, Salvador. Estabilizou 869. 869, ciente, chame torre 1-1-895. 2954. Guardião 01, Salvador. Na escuta. E prossiga para a linha do litoral, comandante. Temos uma aeronave da Gol passando externa e agora o senhor vai passar abaixo do... Separação prevista. Aqui, eu vou usar o aeronave, estamos aqui próximo ao litoral. Interessando agora próximo ao Tituatu, o Zero. Rodo 1869, livre pouso. Xenero 6355. Liga. Possível voada presente em Motiva, senhor, evitar a formação? Isso está a seu critério, porém Motiva eu não posso autorizar porque não fica na minha área. Sente, vai manter então mais um pouco aqui. Puxa, né, minha 355, graças. Pode fazer desvio a seu critério, em forma assim. Sente. É 314, chame Recife, 2685, alterno 2545. 25-2545, Xenero 6304. Salvador, boa tarde, 2406, 06, informação é. 06, boa tarde, identifique, chegada Mari, desça ao 050. Chegada Mari, descendo ao 050, 04206. Aqui é o São Mike, esse foi bravo, vamos ter esse rebote. Muito obrigado e uma boa tarde. Esse é o término, boa tarde. Sim. O Guardião 01, solicita autorização do controle para fazer um sobrevoo no setor do centro administrativo, a 1 no meu pé, quando necessário, afastamento imediato para o setor do litoral. Ok, está autorizado, está presente. Temos um ainda. 10 minutos. 6-1-2-1-9. Alô, Salvador, Gol 1869, eletrô. Gol 1869, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, Gol 1869. Xenia 6355, após desvios ao 3-9 pelo centro, PROD por base. Após desvio, direto por base, Xenia 6355, chame centro, 251, alterno 3395. 251-3395, Oceané 6355, obrigado, boa tarde. Número de delivery, direto com 077. Good afternoon, Conda 077. 077, go ahead. Conda 077, for our planning, what departure route can we expect? Just 1 minute, pick up Conda 077. Say again. You are right, copy. Go ahead, Conda 077. Okay, stand by just 1 minute. I don't have your flight plane route yet. I will check with IS book. Okay, standing by. Passou Mari, pode descer para 2000? Pode descer para 2000, 4206, livre da redução de altitude e velocidade em TAP. 16, livre elétrico. Descendo para 2000, 4206. 7 to ground? Canal 077, go ahead. Okay, your flight's been ruled for 10 minutes. Okay, so send one more 10 minutes. And I will receive your flight plan and I say your copy. For 2000 Zulu. Guardião 01 no controle? Nossa missão errou aqui em Pituaçu. Já de Pituaçu para Itapuã. Retorno para Salvador. Eu gosto de transferência para todos. Decimal 95. Oi, Salvador, boa tarde, Guardião 01. Guardião 01, chame farol de Itapuã. Chamará farol de Itapuã. Salvador, Papa Romeo Mike Foxtrot Alpha. Papa Romeo Mike Foxtrot Alpha, controle. Autorizado, controle. Descida ao 080 pro Foxtrot Alpha. Copiado. Solicita descida ao 080 Foxtrot Alpha. Falando em 080 Papa Romeo Mike Foxtrot Alpha. Ah, tô autorizado, 080, pode tirar calma. Mandou o Guardião 01 no farol de Itapuã. 18, decimal 9. Tô autorizado a final do procedimento LS, que foi edição 0, azul 4206. Mandou o Rio 1895, azul 4206, grato. Salvador, boa noite, azul 4206, interceptando a final. Além 4206, continue em aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando 4206. Controle Salvador, uma boa tarde, na 3560, 7850, 1950, com a ECO. 3560, desça para o nível 050 na chegada maré, ajuste ao altímetro 016. Pesado, direto e tábio, tá 3560. A autoridade está 3560, já. 06, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 70 graus, 069. Livre pouso, nono 0, azul 4206. Azul 6919, a EF confere, o Azul 64 Campinas, se prepara a subida da Eule da Monte Luz. Da Eule da Monte, vai. É, qual seria o nosso número para precisar para a próxima ação? Então, número 1, está precisando mesmo. Possibilidade com a Duna como número 1? Autorizado, direto do Duna. Direto do Duna, obrigado. Comandor, eu vou 1169 na remota para pushback do aeronave. 1169 livre de chama táxi. 69. Solo 57, que velho, próxima direita, chame Solo 1219. Liberando na Fox agora, Solo 219, Azul 4206. Solo, boa tarde, Azul 4206, liberou na Fox, ingressou na Alfa, não se escuta. Azul 4206, táxi via Alfa, reporta em sua Juliette. Alfa em sua Juliette, Azul 4206. A máquina está copiada, aguardo autorização. TAN 3560 está autorizada para o procedimento LR73-0, desça para 2, amperes, altímetro no 0, 1 no 6, reporte estabilizado. Autorizado ILS-190, vai reportar estabilizado, então, 80, voltando 3560 e 1096. Correto. Quatro 206, autorizado Juliette, portão 03. Juliette, portão 03, 4206. Azul 6919, transporte. Transporte. Campinas autorizado, nível 340, decola da 10 com curva direita, servida da El, Leda Motivão. Aciona 5110, controle 120, decimal 8. Estado para Campinas, 340, saída da El, Rio da Morte, pela direita. Cotejamento correto, está confirmando, aerovia 2110, princípio, após pular, via 2106. Só logou 1169 para o táxi com 186 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. 1169, da passagem aeronave azul à direita, posta em seu táxi principal e índice, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 016. Corrida no passagem, aeronave da Azul que vai passar à nossa direita, após autorizado via Índia Ponte Serra, 110, torre 118.95 e ajuste 10, 16, voo 1169. Boa tarde, eu tá 9229, informação Eco, Rio de Janeiro, Santo Mão. Pronto. Bom, 1169, autorizado a alinhar e decolar, pistão no 0, ventando 70 graus, 059. Autorizado a alinhar e decolar, pistão. Livre agora, chama o táxi 6909. Certo, tá livre, chama o táxi 6909. Canabia 210 está autorizada para o procedimento LS UIS, visto no 0, desta para 2.500 pés, alfinetro no 0, no meio, reporte estabilizado. Estão autorizando o procedimento, desce até 2.500, 6.200, obrigado. Passando Lima aqui no braço, controle. Passando Lima aqui no Bravo, copiado da decolagem de Valência. Vamos com a transplantação, não recebo informação nem no modo off, nem no modo charra. 067. Bom, 169, decolada 04, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. Salvador, 1208, uma boa, 169. A 3560, chama agora a torre em 118, decimal 9. Matando Lima Quilo Bravo, mantém em regra de voo visual, ainda negativo contra o radar com seu tráfego. Tango Lima Quilo Bravo, contato radar 38 milhas, sudoeste de Salvador. Grupo para o nível 050 na proa de Itap para chegada à área, ajuste ao altímetro em Salvador no 0 no meio. Tango Lima Quilo Bravo, proa de Itap para chegada à área, Lima Quilo Bravo. Lima Quilo Bravo, apenas confirmando PLB. Com 3 pessoas a bordo, com caráter de autonomia, fora na caixa. Controle Salvador, é o gol 1169, como recebe? Gol 1169, contato radar na decolagem do Flamengo 360, via saída do Dael, transição ótima. Dael, uma ótima, confirme, recebeu as chamadas anteriores? Negativo. Então nós vamos fazer. Vamos fazer um teste no rádio 1 então, que chamamos 5 vezes no primeiro rádio 1. Vou chamar a senhora de novo no rádio 1. Cristo Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 0, 1 no meio. Espera no 0 no meio, pede o espera quando pronto, torre 1895, boa noite, conta base. Ô, minha rádio 9. 69. Após a passagem do Airbus da TAM na final da 1-0, autorizada a ler e manter, capitão 1-0. Bem, após a passagem do Airbus na curta, ali mantém a 1-0, 1-0-9. Autorizado, Santos Dumont, Rio de Janeiro, nível 360, decola da pista no zero, por primeira curva à direita na subida da El, Leda Videv, intercepta pêndulo 44 e segue conforme a rota. Aciona 5113, controle 120, decimal 8. Autorizado, Rio de Janeiro, nível 360, decola 10, da El, Leda Videv, com curva direita. Intercepta pêndulo 44. 5113 é o transponder, 120 decimal 8 é o controle, está 9229. 9229, pronto para o estacionamento. Chamará. Chamará 6210. Chama agora a torre 118 decimal 95. 6195-6210. Passando Lima, Quilo Bravo, está autorizado a final do procedimento LS XY no 0, desce para 2 no 10, altímetro no 0 no meio, reporte estabilizado. Está 2 no 0, vai tomar estabilizado com 16, Lima, Quilo Bravo. Controle Salvador, Boal, Azul 69, 19. Azul 6919, contato radar na decolagem, sul para o nível 340, nessa via, saída da El, transição Mótima. El Norte, Mótima 340, Azul 6919. Afirmo. Papango Oscar Romeo Charlie, controle de Salvador Sul para o nível de voo 240. 240, Oscar Romeo Charlie. Salvador, Papango Romeo Charlie, controle de Salvador Sul para o controle. Autorizado, abandonar o 0 de 0 para o 060. Mantém o nível de voo 080 e para a descida chama o controle Léo em 120.1 no serviço radar encerrado 60 milhas, sudoeste de Salvador. Para a descida vai tomar o controle Léo 1201, o controle mais 430. O 1169 chama agora o centro Recife, 125.1, alterne 133.9. 251-3395. Controle Salvador, boa tarde, gol 2095. Gol 2095, controle Salvador. Afirmativo, amigo, boa tarde. Passando no seu traverso, uísque, nível 380, qual é a frequência do centro Recife aqui nesse setor? Perdeu contato em todas. Eu estou em 125, décima 1, o caso negativo 133, décima 95. Com 3395, alternado? Primário 125, décima 1, confirmado pela nave estacionada 5573. 5573, afirmativo. Esse contrato em 125.1, caso negativo 133.9. Se não você tiver nenhum contato, retorna a frequência do controle para a instrução. Afirmativo, 125.1.3395, muito obrigado, desculpa o trabalho aí. Pode ser um bom voo. Obrigado. Papatango Oscar Romeo Charlie, com construção de centro Recife, suba restrito ao nível de voo 180, conselho. Como é que é, para parar agora no 180? Instrução do centro Recife. 180. Chame 210, Saulo 14, libere versão direita, chame Saulo 21, 219. Direita libera 1219, Saulo 6219. Saulo, boa tarde, eu chamei a 6210, libera. Xaxané 6210, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Dessa morte, foi do presente? Ah. Botão igual para o número de ar, chama agora o centro Recife, 125, décima 1, alterno 133, décima 9. Recife, 133, né? 4 de Salvador, boa tarde, gol 645, informação, eco. Para controle? É, o gol 1645, informação, eco. Gol 645, controle de Salvador, sem identificação, deixa eu ver a chegada bom para o nível de voo 050, ajusta o altímetro no 096. Para 050, na bomba, e na 096, altímetro 645. Mobilizado, Lima Aquilo Bravo. Papel Lima Aquilo Bravo. Chama agora a torre 118, decimal 9. 1895, boa noite, Gabriel. Oi. Oi, Alfa, passando Lima Aquilo Bravo. A frequência do controle. Lima Aquilo Bravo. Batendo Lima Aquilo Bravo, autorizado. Ingresso final no 7, pena. Curva pela direita. Ok, Lima Aquilo Bravo, você. Confirmando, Lima Aquilo Bravo, base pela direita no 7. 3 decimal 9, então vou. Vou. Tome a 9 no 9, controle. É, 1, 2, 5, 1, 3, 3, 9, 5, azul, 69, 9. Para o Taxa 9229, POB 127 com 330, Campinas. Por favor? Vento no 60 graus 059. Beleza, obrigado. Espera, Torre 1, 186-995, Kenyaga 10, 16. Passageiro, táxi hotel, ponto espera, 10, Índia 1895, 1016, tá, 9219. Está 950? Ih, já é curto. Ou 11, meu amigo, controle de Salvador, sem identificação, desceu via chegada à Mare, para o nível de voo 050, ajuste altímetro 1096. Via Mare 1096, ele pode voar para a minha frente, tá? Para o 2 na aproximação, mantenha a chegada. Mantenha, vou no mesmo, obrigado. Gente, libere na papá, frequência livre estacionar. Está iniciando o batalha 2231. Estou em Salvador, boa noite, eu estou 9229. Estou 9229, autorizado aliás, decolar, pitão no 0, vento no 60, grau Salvador, boa noite. Gol. Boa tarde, desculpa. No 869, autorização Brasília com a ECO, posição 612, a próxima cópia. Boa noite, 69, formação Fox, autorizado Brasília, via peso 17, nível 360. Decolagem da pista no 0, curva direita, agora ela é até a saída. Sonde 5134, controle 120, decimal 8. Só confirma a saída, por favor. Agora após voa, eleva. Estamos no 06, reposto estabilizado. 07, na 06, autorizado M3, camarada estabilizado, voo 645. Modre 5134, controle 1208. Boa noite, 69, planejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chamará. É 201 na escuta. Táxi, passaria 2231, PLB 59, autonomia 5 horas, alternativa Brasília. Passaria 2231, táxi autorizado, até o ponto de espera da pista no 0, via Bate 1 Índia, no ponto de espera Torre 1, 18, 19, 5, PNH 1096. Bate 1. despacho Índia no ponto de espera 11895, passageiro 223110, 1016, ajuste. Decolagem, suba via saída da El Transnobileve, bideve para o nível de voo 360. 360-9229. Pode voar da Léo, da Previdente? Exato, direto Leda, SAM 9229. Leda, 9229. Oi, Salvador. Boa noite, passageiro 2231, vai atingir o ponto, espera da 10, pronto. 2231, autorizado a minha decolagem, estão 0, Venâmia 7, 0, 05. Ali decola, Salvador, Eltan 3894, informação eco, descendo ao nível 190, voando na chegada maré. 3894, controle Salvador, sem identificação. Já vi chegada maré para o nível 050, ajuste altimetro no 0,16. 050, 10,16, o ajuste na terminal, pode voar a proa de aqui. Na proa? Tá, desculpa, eu confundi a proa aqui, tá. Autorizado, direto TAP, SAM 3294. TAP 3294. Voo 1166, desça para 3 mil pés, livre da restrição vertical em TAP, altímetro 1016. 7 livre da restrição vertical para 3 mil, 1066. O Gol 1166 pode fazer uma? Negativo, Gol 1166, número 2, número 1 está a 7 milhas da posição Duna, Boeing 737-700.